Romeu na 3, Centro Recife na 260, alterno na 28, 260-288, voo número 3, tenha um bom final de semana. Igualmente. Obrigado. A 3662, passando Duna, completa aproximação, torre no 9, decimal 6. Passando Duna completa, torre 118, decimal 6, 3662. 2226, redução para 2110 nós. Informa o tráfego, passando Duna agora. É, a 17 milhas do seu tráfego, porém com 1.80 nós de ground speed. O Airbus 320 botão. Ativo, reduzindo agora para 2.10 nós. Passarei do 2226, desce mantendo o geo país, o ajuste na 097, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Ativo para 2.097, vai reportar estabilizado no ILS X-Ray. Xanem 3110, boa noite, sinal identificação, autorizado chegada à Mari. Desce, mantém o nível 050, ajuste no 097. Verificou, desce, mantém para 050, 10017, Xanem 3310. Tá, 3858, desce, mantém 3000 pés, o ajuste no 097. 3000 autorizado por 3858, tá. TAM 3858, para o localizador, direita 050, reporte estabilizado. 050 com curva direita para o localizador, 3858, reportará. TAM 3662, passou de quebra, porta 352 está travada. Sim, são 3662, prossegue o pouso. Ok, direto Duna, desce para 2000, reportará estabilizado 3850 da tarde. Air Europa 083, reduce speed to 180 knots, vector for spacing, maintain present heading, your limit is localizer, and descend to until 3000 feet, QNH 1017. Okay, reduce and speak 210 knots, on heading until the localizer, and 3000 feet, QNH 1017, Air Europa 083. Está estabilizado ILS X-Ray, com trem baixado e travado, o 2226. 2226, Torre na Noite, decimal 6. 26, boa noite. Boa noite. Tá, 3662, livrou. Tá, tá de volta. 3662, táxi Alfa, é porta antes da Juliette. De Alfa, é porta antes da Juliette, tá, 3662. Salvador, boa noite, boa noite, 85, quantidade de estacionamento, posição 9. 1885, autorizado pushback no 9, chame para o táxi. Camarada táxi, boa noite, 85. Ciente. Estabilizado no localizador com a pista vista, 3858 da TAM. 3858, passando dona completa, aproximação, Torre na Noite, decimal 6. 186, bom trabalho, bom final de semana, 3858. Igualmente. Eu passei 083, aqui localization. 083, resume our navigation, fly dona position, and complete final. Query ILS XHA 1110, descendimento em 2000 feet, QNH107, report steps. Ok, that's turning left to the localizer ILS X-ray 10 2000 feet, unit 1017, Europa 083. Mike, Eco, Juliette, chame quando pronto para descido ajuste em Salvador no 07. Eco, Juliette, da presente voo em rotatória. Essa confirme, propõe mudança de regras? Travado. Gente, são 3858, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Não, 3850 aguardar, dá 3850. 3662, ingressa Juliette, portão número 8, a tentora nave está puxando no portão 9. Negativo, até o número 8, está dentro. Europa 083, establish localizer. Europa 083, complete final, tower 118, decimal 6. 1186, bye bye. Salvador, muito boa noite, passaria 2223, liberou. Passaredo 226, táxi via Alfa, é importante da Juliette. Correção, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 02. Atenta sinalizador no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 02, 22, 2. 6310. Ok. 1885. 122 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, Terra Galeão. Gente, 122 Galeão, 3 horas e 50. Após a aeronave parquear no portão 8, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via pátio de Alfa. No ponto de espera, no ponto de espera torre 198, direção 62 e o Kenegão no 097. Após o TAM, prossegue pátio de Alfa no ponto de espera 8, tá aí. Ajuste no 0, 17. Boa noite, Alfa. Sala 02, direita, chamando 219. Direita 219, né? 083, wind 010 degrees, 03 knots, reported landing gear down in the lockup, clear to land 1810. Clear to land 10 Europa 03. Down in the lockup? Yeah, landing gear down. Gotcha. Autorizado o acionamento, puxa em coordenação com a equipe de solo na remota no 3 do Pátio 1 do Disco 2 no 6. Gente, chamada a tropa para ataque, se recorda, se recorda na meia. Boa noite, 85.0, tá no zero. Boa noite, 85. Ali mantém 1 no zero. Ali mantém 1 no zero, boa noite, 85. Alfa, tá 3858. 58, ingressa Juliette 03. Juliette 03. Europa 083 on the ground at 04, call 121.9 off for taxi. 121.9 off, 185 the end of the runway, Europa 083. 6310. 6310, completa aproximação, torre na noite, decimal 6. 86, boa noite. Boa noite. VP 5216 está acionado, pronto para o táxi. O POB é de 59, autonomia de 3 horas e 50, alterna Recife, pronto para o táxi. Janeiro 6310. Vai. Correção, autorizado o táxi até o través do 612, o trip 5216. Autorizado o táxi até através do 612 para o 5216, é grato. Europa 083, hello, Vakitin Runway via Golf. Roger, taxi via Alpha, report, hold short, taxiway Juliet. Alpha, holding short, taxi Juliet, taxiway Juliet, Europa 083. Boa Bom 985, vento 020 graus, 04 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, pista 10. Bom 985. Autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 10, via pátio Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-18, decimal 612. Observando a aeronave da TAM, emissor via Juliette, vai até o portão 3. Pátio Índia Alfa até o ponto de espera, quando está 1-18-62, está pro da TAM, 1-6. O QNH 1-0-1-7, o trip 5-2-1-6. 1-0-1-7 para o 5-2-1-6, graças. A310, livre pouso, pista 10, vento 020 graus, 04 nós, check trem de pouso. Livre pouso, bastante travado, chame a 310. 40, ativa informação X-ray. 08, boa noite, 85, boa noite. No autorizado Salvador Campinas, via Pesulo no meio após Belo Horizonte, após DCT, posição Trife. O nível autorizado é o 360. Realiza o perfil da saída da El Leda após Leda, posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Decola da pista 10, primeira curva à sua direita, aciona o código 5105 e o controle em 120.8. Zero Campinas, a partir do Lulinha até Belo Horizonte. A saída vai ser na pista 10, fica direito, da El, Leda, depois da posição Bridge. Aciona 5105, controle 208, azul 4071. Cotejamento correto, aciona o código 5105, o controle 120.8, o azul 4071. 208.5. No meia, a linha mantém, pista 10 após o tráfego na curtíssima. Após o tráfego, a linha mantém 5-2 no meia, grata, Sarita. Correção, 6201, escute a informação Yankee e retorne a cópia. Canal 6310, solo 08, direito no 219. Direito é 219, acelera, 6310. Tu vai Juliet, gates number 11, gates number 11, Europa 083. Juliet Gate 11, Europa 083. Alô, Chané, 6201. Vento variado 3 nós, livre decolagem, pista 10. Tá livre, dá 10, 5-2-9, grato. Puxa, tava segurando agora o atis aqui. Minuto cópia então, Oceania 6201. Solo Oceania 6310, livrou. 6310, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta bem antes da Juliette, Oceania 6310. Cinco dois um no meia, decolou 10, chame o controle 120.8. 5-2-1-6, seguinte, grato, boa noite. 6-2-0-1, pronto, cópia. Prossiga. 6-2-0-1, autorizado Salvador Galhão, via Pesulo 1-0 após posição SMAP, após DCT, posição Lúvito, Lima Uniforme Victor Tango Oscar. após DCT Barbacena, restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda, posição Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Decola da pista no zero, primeira curva à sua direita, aciona o código 5113 e controle em 120.8. Gente, autorizado para o Galeão pela Zulu 10 após o Smart, DCT Luxo, DCT Barbacena. Vai voar no 360, executa o perfil da El Leda Bridge, decola da 10, curva direita, 5113208. Fechamento correto, chame pronto para o puxo acionamento, posição 5 do correção, portão 5 do pátio. Camará. No 0, ingressa Juliette, portão 06. Juliette 06, Genebra 6310. Salvador, muito boa noite, Objet 5827 para autorização, Galeão. 5827, escute a informação Yankee, retorne para a cota. Alterno na 33-25. 251-3325, boa noite. Boa noite. Azul 407, no push deck, acionamento. Sana 01. 0071, autorizado acionamento no portão 01, no pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. 371, táxi 407. O LGX 5827, Paiante, autorização, Galeão. Autorizado Salvador Galeão, via para Zulu 10 após Smart, após DCT Lúvido, após DCT Barbacena. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Léo, lê da posição bridge, decola dando a zero, curva à direita, aciona o código 5111 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, 360, conforme, pílulo 1-0, 10 mapas, depois mais checada, Lux do Barbacena. Dael, Leda, Bridge, saída com 5-1-1-1-1-2-0-8, controle, o 5-8-2-7. O atendimento correto, chame pronto para o acionamento e pushback no 04-5-8-2-7. Semana. Boa noite, Juliette. Reporte final de 3 milhas, 1-0. Macaco Juliette ciente, livre pouso 1-0, vento calmo. Solo Objet 5827 para pushback e estacionamento no 4. 5827, mantém a posição no 4, o Renato está puxando o portão, vai bloquear o seu portão. Após o início do táxi, vai ser autorizado o seu pushback. Juliette, solo 20, direito no 219. Claro, taxa do 14-71-75 a bordo, 4h50, Ribeirão Preto, Alterno.